nas tuas águas barrentas no ideal. Bahia, oh, quando tua é tristeza que também é minha, tua tristeza que também é minha, tua tristeza que também é minha, tua tristeza. Pequenino rio da minha envelhecida infância. Triste Bahia, oh, quão dessemelhante. Santo Amaro hoje, na realidade, chora. Estado. Recuperar o Subaé e mandar os malditos embora. Os malditos embora. Os malditos embora. Rica te vejo. Situação do Rio Subaé em Santo Amaro. Situação do Rio Subaé em Santo Amaro. Triste Bahia, ó, quão decepcionante. Recuperar o Subaé e mandar os malditos embora. Os malditos embora. Os malditos embora. A ti tocou-te a máquina mercante. Quem tua larga barra Situação do Rio Subaé em Santo Amaro. A mim vem me trocando e tem trocado. Tanto Santo Amaro hoje, na realidade, chora. Triste. Nas tuas águas barrentas no ideal. Oh, quão dessemelhante. Recuperar o Subaé e mandar os malditos embora. Os malditos embora. Os malditos embora. Tua tristeza que também é minha. Bastinha já foi. Tua tristeza que também é minha. Tua tristeza. Tua tristeza que também é minha. Bastinha já foi a África. Situação do Rio Subaé em Santo Amaro. Recuperar o Subaé e mandar os malditos embora. Os malditos embora. Os malditos embora. Santo Amaro hoje, na realidade, chora. Triste Bahia.